Quando toco no seu nome eu mudo de assunto. Respondo ignorante, não, a gente não tá junto. É vida de andar no galho que andei com você. Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia. A gente tá parecendo fim de namoro de artista. Toda hora vem um chato me enchendo de porquê. Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por quê? Eu não sei responder. Eu só fico puto porque o povo acha que nasce grudado em você. Ele só sabe ver as pingas que eu tomo e os tombos que eu levo e ninguém quer saber. E os tombos ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você. Estombo ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você. Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia. A gente tá parecendo fim de namoro de artista. Toda hora vem o chato me enchendo de porquê. Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por quê? Eu não sei responder. Eu só fico puto porque o povo acha que nasce grudado em você. Ele só sabe ver as pingas que eu tombo e os tombos que eu levo e ninguém quer saber. Eu não sei responder. Eu só fico puto porque o povo acha que nasce grudado em você. Ele só sabe ver as pingas que eu tomo e o tombo que eu levo e ninguém quer saber. Eu não sei responder. Eu só fico puto porque o povo acha que nasce grudado em você. Ele só sabe ver as pingas que eu tombo e os tombos que eu levo e ninguém quer saber. Os tombos ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você. E os tombos ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você.